tous les samedis et dimanches matin, sur réservation uniquement. Poulet grillé et travers de porc à 7 euros. Porcelet à la broche, 110 euros. Réservez vite au 06 03 68 62 55. Et surtout, n'oubliez pas de venir soutenir nos équipes de football de l'Union portugaise d'Orléans. Vai grelhadinho? Então, todos os sábados e domingos de manhã, há frango assado, barriga de porco a 7 euros. Leitão no espeto a 110 euros. Encomenda já ao 06 03 68 6255. E não te esqueças de apoiar as nossas equipas de futebol da União Portuguesa de Orleans. Ao som de uma guitarra. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais: Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. A Rádio Arc-en-Ciel organiza o seu baile de aniversário no sábado 6 de novembro na sala Montisson, com a presença de Rusgas, Banda Enigma e, para finalizar esta grande noite, Nelson Costa e suas bailarinas. Todas e a todos, bem-vindos ao programa Vozes Portugal, com todas as quintas-feiras, e hoje temos na quinta-feira, 21 de outubro de 2021, e então, muito bom dia aí para casa, quem está à escuta aí por casa, quem está a trabalhar também, um ótimo dia de trabalho, quem está pela estrada à escuta da 96.2 FM, da Rádio Arc-en-Ciel, então uma ótima viagem a todas e a todos. Hoje vamos começar o programa com o João Pedro Paes, que nos vem interpretar Espera por Mim, e logo a seguir vem os 9 anos com o João HF e também o Santa Maria, já a seguir aí com bonitas canções, bonitas músicas. E porque é sempre assim, todas as semanas, todas as quintas-feiras, aqui na Rádio Arc-en-Ciel, das 9 ao meio-dia, e também com alguns fados para todos aqueles que gostam de fado e não só, e também algumas dedicatórias, mas um pouco lá mais para a frente. Então vamos lá começar o programa, como disse, com o João Pedro Paes, e depois eu volto já a seguir também. Então até já! mim, cantou João Pedro Paes para começar o programa 2. E agora vamos ficar com o AKF com 9 anos atrás. Logo a seguir vai vir o Santa Maria com Let's Go to Africa. E também o Pedro, com o Pedro, que é o vocalista dos 2008, que nos vai dar aqui uma canção com o tema dos passarinhos. Então até já. ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Pus-me pé, fui comprar o pão. Fiz café e aspirei o chão. Mas não foi sempre assim. Se calhar é uma fase que me está a fazer cantar coisas para ti. Rires assim de mim. Dava tudo para que amanhã fosse igual. Estava escuro, mas vejo-te e ouço passarinhos a cantar. Sempre assim. Hoje é apenas um dia bom. E o mais certo é voltar ao tom da vida assim, assim. Mas enquanto aqui estamos, não me lembras até que horas é que só para mim. Dava tudo para que amanhã fosse igual. Estava escuro, mas vejo-te e ouço passarinhos a cantar. Podia ser sempre assim. Foi o Passarinhos com o Pedro e agora vou ficar com o Martinho da Vila e a Cátia Guerreiro e o Dar e Receber e depois vem a Viviane também já com Não Apague o Amor. Então até já. Eu quero lhe cantar, lhe embalar com o meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar, la la la la la la la la la la. Quero lhe encantar, lhe embalar com meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar, la la la la la la la la la la. Capitão da energia, esse seu la la la la la. Sigo a filosofia, que é bom receber e dar. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. Receber, receber e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. Mas se você se apaixonar, me quiser uma tutela. Maneira viscerá. Vou expor minhas entranhas, lhe darei muito prazer e bem Ficar com o António Manuel Ribeiro e a noite inteira E depois vem o Beisegol com o Rui Veloso e também António Garações com o Corpo é de Paga e os Diabo na Cruz com as Saias. Muito bom dia, boa quinta-feira. Está o palco iluminado e o fogo é dia, é o fim. Antes de ir-me embora, a festa está em ti. Foi por isso que eu vim, feiticeiro e aprendiz. É noite, por uma taça cheia, a canção da vida é a canção.

Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith, de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel organiza o seu baile de aniversário no sábado 6 de novembro na sala Montisson, com a presença de Rusgas, Banda Enigma e, para finalizar esta grande noite, Nelson Costa e suas bailarinas. Descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. E depois desta pequena página publicitária, vamos ficar aqui com o Dom Quicas. É sexta-feira, pois não é sexta-feira, é quinta-feira, e são 9 horas e 49 minutos. E vamos então ficar com o Dom Quicas. Logo a seguir vai vir o Nininho Vaz Maia com Quero Bailar. Então até já. A maneira de ser, hoje a festa no quintal. Manazinha vai casar, eu. Como sou amigo do noivo, vou sair mais cedo no salo, porque hoje é sexta-feira. Mas agora é hora de ponta, minha cabeça já está tonta. Trânsito na capital, comportamento infernal. Tento uma baia daqui, muita paragem de mar. Os canengues se aproximam da janela. Tem chuinga, tem revista, tem de tudo aqui na rua. Vendedores ambulantes da cidade, olha a cota, compra isto. Vem, mocota, você fazer um bom preço naquilo. E lá no bairro a festa já está a começar. Quem é do corpo já começa a celebrar. Assim é sexta-feira. que acabou de entrar. Com esse teu jeito já me estás a provocar. Esta mulher é um perigo e te camelo, sabes disso. Mas eu sou como tu, só me quero divertir. E quero bailar, quero bailar contigo. Quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo una vez más. Y no va. Quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo una vez más. No. Há quanto tempo eu grito? Há quanto tempo eu peço? Adelaide Ferreira com Há Quanto Tempo, e agora vamos ficar com Você e Si, e logo a seguir vai vir o Sebastião Antunes com Proibido Adivinhar, e eu voltarei também já a seguir. São 10 horas aqui nas Ondas da Conselho. Até já. Tantos anos a estudar para acabar desempregado, ou no emprego da treta mal pago em receber uma gorjeta que chamam salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é falta de empenho, querem que aperte o cinto, mas nem calças tenho. Ainda ao mês vai a mãe, já eu estou aflito. Homem, fazias-me era rica em vez de bonito. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira. Qualquer dia a bolha arrebenta, de boca em boca nas redes sociais. Ouvem-se verdades que não vêm nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho pasta que ris, mas hoje estão em greve. Preciso de boleia, alguém que me leve. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira. Aceito propostas, os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos só emprestam a quem não precisa. A mim nem me emprestam para mudar de camisa. Vou jogar Euro Milhões a ver se acabo em guiço. Vou já tratar disso. É sexta-feira. Yeah. Passaporte, um perfil adequado e pouco mais que lhes importe. O hostel não é mau, a vida não é tão ingrata. Aqui perto há um bar que tem cerveja barata. Já não dá para adiar, proibido adivinhar. Já não dá para adiar, proibido adivinhar. Já não dá para adiar, proibido adivinhar. Já não dá para adiar, proibido adivinhar. Ficar sozinho é uma dor que não se escreve. Quase toda a gente teme, mesmo quando não se deve. Fez-se o que havia a fazer, a gente dá o que tem. Nada disto quer dizer que tudo vá correr bem. Um diploma na mão, aprende-se a acreditar. Mas existe qualquer coisa que me está a faltar. A vida só faz sentido colorida de paixão. Ontem deram-me um sorriso, é amor, sim ou não? Já não dá para adiar, por vir. disse: não quer viver na incerteza, certeza, certeza, melhor aqui estou. Como viver sem os meus, se dos meus eu sou. Só com paixão posso seguir em frente. Sou quem decido o que quero ser. Se acreditar muito longe eu vou. Não posso adiar o que hoje tem que ser. Foi o Sebastião Antunes com Proibido Adivinhar e com a participação também do Mercúrio. E agora vamos ficar com o Chute e Patapés e o Mundo ao Contrário. Logo a seguir vai vir o Expressivo Surdo com a Saudade e também a Ana Duarte com Tu És Loucura. Não sei.

foi a Ana Duarte com É Tu És Loucura, e agora vamos ficar com... Vamos aqui ficar com o Anselmo Ralph e o Fim do Mundo. Logo a seguir vai vir os Black Mamba, uma banda que representou Portugal na Eurovisão este ano, com o Believe, e depois o Bolt já a seguir também. Então até já. Esta noite a lua pode parar de brilhar, se amanhã o sol não nascer, eu não vou ligar. A terra pode decidir parar de girar, e o mar desaparecer, eu não vou ligar. Porque ao teu lado eu tenho o que preciso, um pequeno paraíso, é ficar aqui contigo. Podem cair estrelas lá no deserto do Sahara, e o mundo acabar agora, mas não vou me importar. Mas se te arrancarem de mim, que a minha vida dispensa o vento. Porque ao teu lado eu tenho o que preciso, um pequeno paraíso, é ficar aqui contigo. Podem cair estrelas lá no deserto do Sahara, e o mundo acabar agora, mas não vou me importar. Mas se te arrancarem de mim, Can you love me like? Believe it or not. Right now, so lonely right now. Oh, believe it or not. foi uma tela com os Santos Pecadores e agora vamos ficar com a Ana Bacalhau e Pensamos no Futuro, é o tema desta bonita canção também, e eu vou-te já seguir com mais música e mais voz. São 10 horas e 30 minutos. Até já. Bacalhau com Pensamos no Futuro Amanhã, e agora vamos ficar com os Irmãos Verdade e a Nádia, e logo a seguir vamos ter o GNR e a sua banda, o Rui Reininho, assim é que é, e a sua banda, o GNR, com Quer Que Tudo Vá Para o Inferno, e depois eu vou-te já seguir também com mais música, porque estamos com 10 horas e 34 minutos. Então até já. chamou-te. Não sei, eu não consigo falar, pensar direito, mas sei que o meu amor tem tudo para dar certo. Eu sei que não me amas, por isso vou com calma. Quero gritar bem alto o teu nome. Naya, oh na na na, Naya, eu nunca amei assim. Naya, oh na na na, Naya, agora. Yeah. same thing. Foi o Rui Reininho com Quero Que Tudo Vá Para o Inferno. E agora vamos ficar com os Anjos e o tema Voa. E depois vem o Polo Norte com o Miguel Gameiro, também com o tema Estou a Aprender a Ser Feliz. Então até já. Algo novo está para vir, eu sei. E sigo firme sem nunca cair. As pedras no caminho que encontrei servem para não desistir. A luz que mostra o trilho marcado, revela a árvore que eu sempre quis. Os ramos crescem para cada lado, mas têm a mesma raiz. Como quem arde sem se ver, abrir as asas e gritar, sente aqui. Você ninguém me diz. Estou a aprender a ser feliz. Estou a aprender a ser feliz, cantou Miguel Gameiro. E agora vamos ficar com a Alina Duarte com o tema Deste-me tudo o que tinhas. E logo a seguir vem Sérgio Godinho também, porque estamos a chegar já às 11. E vamos depois ter os fatos também e uma pequena página publicitária. Então até já. Deste-me tudo o que tinhas. Nos meus lençóis de cetim, deste-me tudo o que tinhas. Nos meus lençóis de cetim, mais a raiva quando vinhas desencontrado de mim. Quando vinhas desencontrado de mim, o meu corpo dependente bebia da tua mão, naquela mistura quente de desejo e perdição. De desejo e perdição, jurei que um dia mudava, que de tudo era capaz. Já nem o sangue me lava, e tu nem raiva me dás. Já nem o sangue me lava, e tu nem raiva me dás. Parti os saltos na rua, dei a vida pela vida, mas agora olho a lua e não me sinto perdido. Mas agora olho a lua e não me sinto perdida. Esqueci a tua morada, e tu nem raiva me dás. Esqueci a tua morada, e tu nem raiva me dás. Agora que não me dás nada, deste-me um pouco de paz. Agora que não me dás nada, deste-me um pouco de paz. Que hei de eu fazer? Eu tão nova e desamparada. Quando o amor me entra de repente pela porta da frente e fica a porta escancarada, vou-te dizer: a luz começou em frestas. Se fores a ver enquanto assim duras, se fores amado e amares, dirás sempre palavras destas. Para te ter, para cada mirante zanjo, eu vou-te dar as carnes e com elas sangues. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor, e segue sobre o mundo. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor, e segue sobre o mundo. E o dia tão diário disto tudo. E se um dia a razão fria e negra do deitar a mão à porta, à luz aberta, que te deixa liberta e do pássaro seu sotrino. Por te crer, vou abrir em mim dois espaços para te dar enredo ao folhetim, a flor ao teu jardim, as pernas e com elas braços. Às vezes o amor no calendário, noutro mês em dor, é cego e surdo de dor. Às vezes o amor no calendário, noutro mês em dor, é cego e surdo de dor. E o dia tão diário disso tudo. Mas se tudo tem fim, por que dar ao amor guarida? Mesmo assim, da princípio ao começo, se morres só te peço, da morte volta sempre em vida. Da morte volta sempre em vida. Às vezes o amor no calendário, noutro mês em dor, é cego e surdo. Às vezes o amor no calendário, noutro mês em dor, é cego e surdo de bom. Às vezes o amor no calendário, noutro mês em dor, é cego e surdo de bom. Às vezes o amor no calendário, noutro mês em dor, é cego e surdo. E o dia tão diário disso tudo. Da morte volta sempre em vida. Da morte volta sempre em vida. Da morte volta sempre em vida. Da morte volta sempre em vida. Da morte volta sempre em vida. Da morte volta sempre em vida. Da morte volta sempre. Foi o Sérgio Godinho com Às Vezes o Amor. E agora vamos ter uma pequena página publicitária e eu vou já seguir com os fados para todos vós que gostam de fado e não só. Então até já. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Pam, pam. De bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22.

o seu baile de aniversário no sábado 6 de novembro na sala Montisson, com a presença de Rusgas, Banda Enigma e, para finalizar esta grande noite, Nelson Costa e suas bailarinas. Passam 2 minutos, 3 minutos das 11 e agora vamos aqui continuar, e vamos continuar com os fatos como sempre. Todas as semanas tenho aqui sempre dois fatos para vos oferecer, para todas as pessoas que gostam de fado e não só. E então, para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Flávio, para a sua esposa, para o senhor Delfim, para o senhor Augusto Silva também, para o Augusto, para o Paulo Alentejano, para o Paulo Jorge Costa, um grande abraço para ele também, e para todos vós que gostam de fado. Então hoje vamos ouvir aqui dois fados, um na voz da linda Fernandes, da linda Leonardo, assim aqui é, e com pressentimento, é o tema deste bonito fado, e logo a seguir vai vir o Camané com o fado Sagitário. E depois eu volto também já a seguir, porque tenho aqui muitas dicatórias para vos oferecer. Então até já. Se foi Deus que quis assim, nem tu sabes, nem eu sei. Mas tenho-te presa a mim por tudo que não te dei. Mas tenho-te presa a mim por tudo que não te dei. Se eu te desse o que tu queres, quem sabe se nesse dia, depois de tu me prenderes, eu nunca mais te prendi. E se me queres como sou, não me queiras prisionar. E se me queres como sou, não me queiras prisioneiro. Não te daria o que dou se me desse por inteiro. Só posso dar-te o que dou, porque não me dou inteiro. E por muito que te queixas, só espero que tu entendas. E por muito que te queixas, só espero que tu entendas. Que prefiro que me deixes a deixar que tu me prendas. Que prefiro que me deixes a deixar que tu me prendas. Bem sei que é contradição. Contradição, eu pedir-te liberdade, sabendo que a condição é ficar preso à saudade, sabendo que a condição é ficar preso à saudade. Foi o Camaneco, o fado do Sagitário. E agora vamos passar às dedicatórias. E vão ser, esta vai ser já a primeira para o Sr. Joaquim e para a sua esposa. Estão sempre à escuta. Para eles, muito bom dia também. Muita saúde, sobretudo. E vai ser a Mário Rodrigues com a Gaivota. E logo a seguir vamos ter o Carlos do Carmo com o teu poema, e esta é da parte da Maria do Céu, para todos os ouvintes, para todos os animadores, para todas as pessoas com problemas de saúde, para todos os amigos e a família Pinheiro também. Então vamos lá ouvir estes dois grandes fadistas, Carlos do Carmo e a Mália Rodrigues, e depois eu volto já a seguir com mais dedicatórias. Então até já. Quem sabe o primeiro

escapa e um verso em branco à espera do futuro. Foi Carlos do Carmo com No Teu Poema, da parte de Maria do Céu, que está à escuta. Muito bom dia para ela, muitas alegrias e muita saúde, sobretudo. E mais atrás foi a Gaivota com a Amália Rodrigues para o Sr. Joaquim. E agora vamos ficar com o Marco Paulo. Vamos aqui ficar com o Marco Paulo para a Dona Teresa. E depois vamos ter também o Tony Carreira com o tema Não Desiste de Ti, mas celle-là, ça sera en français, e ça sera pour Maris, que ela écoute aussi, tous les jours, toute la semaine. Donc, bonne journée à elle aussi, et beaucoup de choses bien, de tout ce qu'il y a de bon, pour surtout de la santé, à tous que vous êtes à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Donc on va écouter Marco Paulo pour Dona Teresa, et après ce sera Tony Carreira qu'on s'aimera fou pour Maryse Martin. Tão só como sempre, num café entrei, foi quase milagre porque te encontrei. Teu olhar distante no meu foi parar. Fiquei teu amante no primeiro olhar. Fiquei teu amante no primeiro olhar. O meu amor, o meu segredo, minha aventura, minha loucura. Já todos sabem. Olha que a vida tem mais marés, nenhuma esperança, nenhum sinal. E continuas tão sentimental. Passas tristonha sem ver ninguém, como quem sonha à espera de alguém. Flor de mistério que é noite em flor, mulher poema, destino amor. Virá um dia qualquer, tu serás a minha mulher. Sempre só e triste, que mundo é o teu? Passado existe, o que aconteceu? Nas horas paradas que tens sem viver, há mil madrugadas sem amanhecer, há mil madrugadas sem amanhecer. plein de charme. Toi, dans tes mouvements de femme, je ne vois que toi sur l'écran de mes nuits blanches. Il me semble toujours sentir ta présence. Toi, que j'ai perdu sans comprendre. Toi, que je n'ai pas su attendre. Je ne vois que toi sur les murs de cette chambre. Je n'en dors pas de ne pouvoir te reprendre. Ça me rend tout de ton enfance. Toi, je sais tous tes pas de danse. Je n'entends que toi dans cette maison de silence. Oh, dis-moi comment guérir de ton absence. Sera plus jamais nous. Tony Carreira qui a chanté « Ça me rend fou » pour Maryse Martin. Une bonne journée à elle encore une fois et plein de bonnes choses. Et avant c'était Marc Paul avec « Mulher Sentimental » pour Thérèse aussi qui est à l'écoute. Que je lui souhaite une bonne journée aussi, plein de bonnes choses et de la santé surtout pour elle, pour son père et pour toute sa famille. E agora vamos ficar com Manuel de Almeida, mais fadista, que vai cantar Rossignol do Chapal, e esta é para o Sr. Braga. E logo a seguir vem o Emanuel com o Tango da Nossa Vida, para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa, a Dona Esperança. Então até já. Música. em nós outros não mostra o dia. Já nos troncos do chão, dali na estrada ao ainda o sol não mostra o dia, já nos troncos do chão, dali na estrada ao dia. O roxinol desafio toda negra real, espera a luz da manhã. Quando a linda luz do sol ouço meu amor cantar com sua voz feiticeira. A voz que o rouxinol tem, sem ter outra que o afronte. Quem dera possuir a voz que o rouxinol tem, sem ter outra que o afronte. Tango sempre a dois. lados ao som desta melodia. Sempre juntos ficaremos e o tango dançaremos como no primeiro dia. No tango eu danço, eu amo, eu nado num rio de alegria. Contigo eu sonho, navego na emoção do jeito do teu corpo neste tango de paixão. No tango eu sinto, eu canto, respiro o ar da fantasia. Eu choro, eu vivo contigo no meu peito, um sonho que me envolve neste tango de magia. Eu choro, eu vivo contigo no meu peito, no sonho que me envolve neste tango de magia. Foi o Emmanuel com o tango da nossa vida para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa. E agora vamos ficar com António Zambujo, o apelo, e este é para Maria Adelaide e para ela e para a sua irmã, para toda a família, todo mundo. Muito, muito bom dia para eles, muita saúde sobretudo e muitas alegrias. E logo a seguir vai vir o Marco Paulo mais uma vez com a estrela da minha vida, e esta é da parte da Glória, que esteve cá ontem com vós e que vai estar para a semana também para vos oferecer muitas músicas. E logo a seguir vamos ter os duos, os latinos da Rádio Latinos 33 de Bordeaux, o Sr. Vítor Santos e a sua esposa a Dona Isabel, que nos vão interpretar a Senhora da Guia. E depois eu volto já a seguir com mais músicas e mais dedicatórias até o meio-dia. São 11 horas e 36 minutos. Embora, vê a vida como chora, como é triste esta canção. Não, eu peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Amada, perdoa, pois embora ainda doa a tristeza que eu causei. Eu peço, não destruas tantas coisas que são tuas por um mal que já paguei. Minha amada, se soubesse da tristeza que há na prece, que a chorar te faço eu. Se soubesses no momento de todo arrependimento, como tudo entristeceu. Soubesses como é triste e saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Meu amor, tu voltarias e

ao altar. Por ele te peço, eu rezo por ele, eu te agradeço, de joelhos vou, com berço na mão, rezando te peço, sua salvação. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós, a Virgem Maria. Nossa Senhora, que estás no céu, faz um milagre pro irmão meu. Foi o duo Lastinos de Bordeaux com o Sr. Vítor Santos e a sua esposa, Dona Isabel. Cantaram a Senhora da Guia. E agora vamos continuar com mais duas dedicatórias. Esta primeira é para o José. O José ali, que está ali para o Raso Trinu, que me ligou que está em problemas de eletricidade hoje, porque esta noite, com a tempestade, houve postos que caíram ao chão e que cortou a luz, tem corrente cortada lá para os lados de Trenu. E então, muito bom dia para ele, para o José e toda a família e tudo de bom. E logo a seguir vamos ter, e então, portanto, para o José vão ser os Filhos da Nação com os Quinta de Vila, e depois para o Luís, também está à escuta, vai ser os Sitiados com a Vida de Marinheiro, para ele, e para o outro Luís também, que já toda a gente conhece, que é o Luís de Portes d'Anterre. Um grande abraço para eles dois, e tudo de bom, e muita saúde sobretudo. E depois eu volto já a seguir para terminar este programa, que estamos já a 12 minutos do meio-dia. Então até já. Bem atento, acordado neste fim de século, à espera de um lugar difícil de encontrar, no canudo viva a esperança.

Esta vida de marinheiro, cantaram os sitiados para o Luís, para os dois Luíses. Luís, que toda a gente conhece e que estão sempre à escuta. E agora vamos ficar com mais um fado, e um fado da Mário Rodrigues, da parte de Faria, para o Sr. Martin. E depois eu volto já a seguir, porque estamos a 5 minutos do fim deste programa, e eu volto já a seguir para terminar este programa de hoje. Então até já. portanto, amigos ouvintes, por hoje é tudo, não há tempo para mais. Acabamos com os chutes e patapés com a minha casinha. Mais atrás foi um fado da Amália Rodrigues em francês para o Sr. Martin, da parte do Faria. E eu voltarei para a semana com mais músicas, mais vozes, mais fatos, tudo que é de bom da nossa música bem portuguesa. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, sejam prudentes e até para a semana. Muito bom dia.